A conversa de hoje é sobre o perdão que liberta, o perdão tão bem posto pelo exemplo do nosso irmão maior Jesus, há mais de 2000 anos, ele nos convida a não julgar, penso, né? Nos perdoar e perdoar. Quando eu leio sobre a etimologia da palavra, sobre o significado da palavra perdão, ela traz uma doação. Diz que, lá do latim, perdoar é doar o direito de ficar ressentido com alguma falta. Então, se alguém te ofendeu, você tem o direito de ficar chateado. Mas quando você perdoa, você abre mão dessa chatice, dessa ofensa, daquilo que te agrediu, abre mão desse direito de ficar chateado, doa esse direito. E liberta quem? O quê? Liberta aquele que errou? Liberta quem perdoou? Liberta os dois? Liberdade, ao contrário de prisão, né? Que é uma das penas maiores no direito penal, sistema brasileiro, né? Quando alguém comete uma falta muito grave aqui no Brasil, ele vai preso, perde a liberdade, que é o bem maior. E esse perdão liberta. Vejam a amplitude do tema proposto pela casa. É grandioso, é libertador, mas é desafiador ao mesmo tempo. Porque no nosso contexto atual, a sociedade, os vizinhos, os amigos, nos convida a odiar. A ter radicalismo, né? Ou você odeia aquele, não tem um meio termo. Então tá sempre nas pontas. E esses ódios extremos nos tiram da razão, do direito, do equilíbrio, de uma sociedade harmoniosa, de uma sociedade entre irmãos que estão construindo algo para as futuras gerações. Quebra todo esse ciclo, porque ele aprisiona, ele acorrenta, é algo pesado. Quando a gente pensa numa cena que machucou, pode ser que alguém que gritou, ou alguém que fez alguma coisa aqui, né? E tu fica repetindo aquilo, te aprisiona no caminho da evolução. Fica naquilo, mas ele falou tal coisa, mas ela fez. E a vida toda passando, e as oportunidades, né? E o aprendizado, e a vivência vai passando, e tu tá ali, preso naquela situação. Então, o convite é desapegar disso tudo. Esquecer por um momento. E no desapegar ou se libertar, talvez antes tenha o exercício de pensar na situação, ressignificar isso. Às vezes as pessoas ou as situações que te trazem mais dor são as que te fazem crescer mais. Desde que tu pegue essa lição e ressignifique para algo que te traga um aprendizado. Às vezes quando as pessoas ofendem o inimigo, ele fala a verdade. Às vezes, né? Às vezes o amigo, a pessoa que está ali legal, não tem a coragem de te ver certas cenas, né? Então, pega esses limões e faz uma limonada, recicla, ressignifica, traz dessa dor um gatilho para um crescimento. Aí, falou que eu não sou capaz? Aí, vou mostrar que eu sou. Vou estudar, vou me dedicar, vou sim. Vou ser trabalhador. Ele me chamou de desonesto? transforma, esse é o convite, de se libertar daquela parte ruim, daquela alfinetada, e encontrar um lugar melhor, um aprendizado, uma lição, um crescimento. Liberta você, liberta o outro e liberta a cena em si. Porque a vida é cheia de lições. E nós não somos anjinhos imaculados. Nós não somos livres de pecado, de erro, de... Ao contrário, somos todos iguais, todos irmãos, a gente falha também. E daí o perdão consigo, ele também é necessário, é vital, porque se a gente fica, né, eu deveria ter falado, deveria ter feito, fiz errado, também não é legal. Então, o acolhimento dessa problemática é algo libertador para si também e para não julgar o outro. Tem uma questão de colocar luz nos sentimentos, né? A gente tem raiva, a gente se sente às vezes rejeitado de uma situação. É o pior sentimento, aliás, porque o ser humano quer se sentir pertencente, né? Então, quando tem alguma cena que te exclui daquele grupinho, daquela, não sei, é um sentimento não muito legal. Mas vamos olhar para esse sentimento e vamos trabalhar da melhor forma. Amanhã é dia das crianças, né? E quando eu vejo as crianças, eu vejo que elas trabalham lindamente. Porque elas dizem, elas gritam, choram, esperneiam. Não estou gostando, não quero essa roupa. Daqui meu brinquedo é meu. Elas botam o sentimento na ação. E depois disso... Não, para, o coleguinha está aqui, abraça o colega, devolve o brinquedo, põe a roupa aqui. Ela prontamente esquece, vai brincar na mesma cena e foi. Vida que segue. Já está lá brincando. Alguém lembrou? Tem que lembrar aquela criança no final do dia. Tu lembra que tu brigou com o coleguinha? Lembra o que ele te falou? Que ele pegou teu brinquedo? Nada. A criança está lá feliz da vida. Ela botou para fora a insatisfação, né? Gritou. A gente não pode gritar, né? Mas ali. Mas pode subir, no, sei lá, no Mirante Arezzo, lugares lindos aí nas colônias, né? Dar uns gritos. Correr também é um exercício bom, um esporte, uma música. Daí tu bota aquilo para fora. Chora. Chorar é bom. Liberta aquela criança lá dentro, que todos nós temos. E esse dia da criança é aquele choro reprimido, né? Aquele afago na boneca. É sobre tudo isso. A criança ensina esses momentos. E nós somos criança, nós temos a nossa criança interior. Então, talvez olhar para ela seja esse perdoar, se libertar de tudo isso. Olhar com menos apego, mais aprendizado, ressignificar tudo isso, olhar para frente. Vamos seguir. E para finalizar, eu gosto muito de livros, filmes. E quem lê, às vezes, o livro, quando vai assistir o tal do filme, dá uma frustração, porque o livro, a meu ver, é mais rico, né? Porque a imaginação corre solta. Mas tem um livro que é A Cabana, e ele depois fizeram um filme bem legal. Quem tiver aí o feriado, né, o tempo tá bom, tá propício para assistir um filmezinho com pipoca. E esse filme, A Cabana, que veio de um livro, o personagem principal teve a filha de pouco mais de 6 anos, com uma violência, ela foi assassinada. E ele ficou com muito ódio desse assassino, né? Criança, filha, botem esses elementos, né? E ficou muito revoltado com Deus. Como Deus permite uma coisa dessa? Uma criança tão inocente, pura, e um assassino tão perverso. e acontecer esse crime. No filme, a família dele todo se desestrutura, depressão, enfim. E ele volta à cabana, que é o local do crime, e tem um encontro com Deus, Jesus, Espírito Santo, são personagens do filme. E é muito interessante os diálogos dele com Deus, que é na figura de uma mulher. E ele convida o livre-arbítrio, né? Se você quiser ficar aqui e ter essa jornada, esse caminho com nós, tudo bem, a gente quer te curar. Mas se você não quiser, tudo bem também. Livre-arbítrio, liberdade. E ele resolve ficar, então, com esses personagens que representam Deus, Jesus, enfim. Em uma cena, ele está subindo uma montanha. E acho que é Jesus, não me lembro o personagem. Ele diz, não, agora o caminho é teu. Tu segue, vai nessa direção e só tu pode trilhar esse caminho. E ele chega lá e a sabedoria diz, senta nessa cadeira e julga. Vou te mostrar várias cenas e tu absolve ou condena. Senta ele lá e mostra uma imagem de um homem agredindo, né? O filho, a esposa. Ele diz, tu condena ou absolve? Condeno. Uma criança está agredindo? Condeno, está condenado. Ela mostra outra cena. Uma criança apanhando, enclausurada num lugar, né? Ele disse, sabe aquele homem que tu condenou? É essa criança aqui. Tu ainda assim tu condena? Ele está agredindo lá porque ele recebeu agressão aqui. Ele está nesse ciclo vicioso. Ele está replicando o que ele recebeu. Tu condena sim essa criança que está apanhando? Tu condenou esse homem? E a sociedade como um todo nos convida a mais condenar, julgar, pesar, do que refletir sobre todas as peculiaridades daquele caso, sobre as situações que colocaram, nada justifica. Não, a gente não quer defender o assassino ou aquele que agrediu, não é a violência. É o perdão ou o entendimento, o não julgamento, como isso é delicado. A sabedoria, a humanidade, agora nesse momento agitado, não sei que bases tem para julgar tudo isso. Então, antes de apontar e dizer eu te perdoo porque você foi errado, tem uma certa soberba nisso, né? De repente a gente precisa, olha, não entendo a tua realidade, não sei, às vezes a gente não consegue entender mesmo alguns comportamentos. Mas tá tudo bem. Vou cuidar aqui, vou evoluir, essa é a nossa missão e esse é o convite dessa noite. Perdoar para se libertar e libertar o outro.